A partir deste momento está a vossa amiga Cristina. Cristina, Cristina, Portugal no coração. Cristina, Cristina, Cristina, Portugal no coração. Tu eras aquela que eu mais queria para me dar. Até quem sabe, talvez casar. Ai, o que eu passei só por te amar. A saliva que eu gastei para te mudar. Mas esse teu mundo era mais forte do que eu. E nem com a força da música eu se mover. Havia no Rivoli. E era só a ti que eu mais queria ao meu lado no concerto nesse dia. Juntos no escuro de mão dada ouvi aquela música maluca sempre a subir. Mas tu não ficaste nem meia hora. Não fizeste um esforço para gostar e foste embora. Contigo aprendi uma grande lição. Não se ama alguém. Amigos ouvintes, senhora, estou cá, porque é assim, estou a ouvir a música como vocês, eu assim, ai, nem bom dia disse, que é isso? Bom dia, minha gente, está tudo bem desse lado? Que luzinho, que bem que faz, não é? Estamos no tempo dele, claro que sim. Está tudo bem desse lado? Eu também estou cá com vocês para passar o melhor da música portuguesa, uns dedinhos de conversa. Hoje um especial, temos o nosso convidado, o senhor Diogo Teixeira, diretor-geral da Império, que estará cá para vos, talvez, vos explicar e vos dar algumas informações sobre aquilo que vocês ainda não conhecem cá por França, em termos de seguro.

quando amanheces logo no ar se agita a luz sem crer e mesmo dia vem devagar para te ver. É como estou a telefonar. Já rendido lê-te chegar nesse outro mundo só ter onde eu queria entrar um dia pra me perder, pra me perder. Yes, sir. mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. A Sintonia de Portugal. A Sintonia de Portugal e lá em casa, sim senhora, 96.2, claro que sim, mas também podem nos escutar através do mundo inteiro, até o alto mar, até a alta montanha, onde vocês quiserem, claro que sim, através do nosso site vocês podem então ouvir a nossa rádio 3W.arconcelho.fr. Sim, senhor. Está tudo bem desse lado? Claro que sim. E estes que vêm de passar, não é que eu gosto nada dos outros, mas estes que vêm de passar, tanto o Rui Veloso, o Paulo Gonzo, os Chutos e tudo isso. Se havia um dia que vocês dissessem assim, qual seria a prendinha que poderíamos oferecer ali à rádio? Trazê-los cá. Ajudar com que eles venham cá. Seria realmente a melhor. Aprenda the best. Mas vamos passando os outros. Jorge Guerreiro, sim senhora, que já cá teve também. Quem não teve por cá? É. Sim senhora, quase todos. Faltam alguns. É. Eu vou te conduzir. Depois de tanto beber, ela louquinha ficou. Oh, oh, oh, numa dança de prazer. Malandra, vai, rebola a cintura que eu quero mais. Vai, malandra, vai, vai, malandra, vai, rebola a cintura, isso é bom demais. Vai, malandra, vai, vai, malandra, vai, rebola a cintura que eu quero mais. Vai, malandra, vai, vai, malandra, vai, rebola a cintura, isso é bom demais. Vai, malandra, vai. Vai, malandra, vai. Comer e beber.

Bienvenue. Bienvenue. Bienvenue dans nos programmes. Agora, meu Deus, o que é que eu faço? E agora, meu Deus, o que é que eu faço? E agora, meu Deus, o que é que eu faço? Ai, mamã, ai, papá, ai, mamã, ai, mamã, ai, papá, ai, papá. Agora, meu Deus, o que é que eu faço? E agora, meu Deus, o que é que eu faço? E agora, meu Deus, o que é que eu faço? Ai, mamã, ai, mamã, ai, papá. Arc-en-ciel au 02 38 43 48 00. Bien sûr que vous pouvez nous appeler au 02 38 43 48 00, nous suivre aussi sur les réseaux sociaux et demander le programme. Bien sûr, nous avons terminé le programme tout détaillé avec tous nos exposants, toutes les personnes qui seront présentes à notre festival du 1 et 2 juillet. Ce n'est pas ce week-end, ce n'est pas le week-end prochain, mais c'est celui d'après. Et oui, déjà, oui, et on est prêt, tout est prêt, ça y est, ça commence à se finaliser. Donc effectivement, vous pouvez nous demander le programme pour savoir qui sont les exposants qui vont être présents sur le parc de Lignerolles. Je peux vous en parler déjà un petit peu et vous dar une novidade de quem vai estar lá presente, sim senhora. Como tínhamos falado, a nossa festa tem um ser diferente este ano, tem um sabor diferente, porque assim temos que inovar, temos que fazer coisas para que a rádio continue sempre a inovar e para que os jovens, como diz o meu filhote, fui inover, ma mère. Donc ma mère, elle a innové, mais pas toute seule. Bien sûr, avec toute une équipe du conseil d'administration, on a innové cette année. Donc, sur place, vous aurez des gourmandises. Il y aura churros et glaces à l'italienne. Il y aura le stand, restaurant du grill qui sera présent. Vous allez pouvoir manger les bonnes grillades du grill. Chez Bifana, où il y aura bifanas, grillades, leitão. Batatas frites, barba papa, popcorn, pizza Paulino, et oui, le grand dieu de la pizza, le food truck pizza Paulino estará présente, crêpes avec ses crêpes de blé et des hamburgers, des beaux hamburgers, ça donne déjà faim. Thó, o rei do porco no espeto, também estará presente. Adopte café, claro, natas, coquinhos, canelés e tudo isso. O cantinho da nossa terra, a especialidade brasileira, estarão presentes connosco também. E muitas boas coisas, já viram? Sinceramente, dá vontade de ir lá dar uma voltinha. Estou no 1 e 2 de julho, na festa dos Santos Populares, uma organização da Rádio Arc-en-Ciel. Lá estaremos todos. Mas também poderão encontrar, então, os seguros Império, Star Music System, Air de Môme, notre structure, oui, pour les plus jeunes, modernística, sim senhor, a loja de produtos culturais e artesanato, Suditra Sudiloc, pourquoi ne pas louer un engin pour vos travaux, GVA by My Car, qui est donc les belles voitures de Volkswagen seront presentes, Crédito Agrícola Marco Jacinto estará também presente no nosso, na nossa festa Motortech, claro, Motortech será presente, Modstar Mod, sim senhora, uma tenda de roupas de senhora, claro que sim, Calypso, avec ses beaux camions, AFR Financement, vous pouvez demander des bons conseils, Eurocoach, o autocarro que nos leva daqui até Portugal, Nathalie Afonso, notre peintre de cœur, et oui, António Borges com os seus CDs, Simone Veloso, a cultura, a arte estará presente, Marta Nutrition, Soditra Sodiloc, avec ses engins, la Société des auteurs de France et tous leurs livres seront présents à Longinha da Rosália. Tenho aqui uma linda propaganda, não venhas carregado de roupa, guarda esse espaço na mala para os miminhos da família, se és imigrante já podes comprar na França com o preço de qualidade de lindas roupas, Natalice e ses bijoux, e a Caixa Geral de Depósitos estará presente também. Tudo isto no parque, minha gente. Ei, claro que sim. Então, comecem já a marcar. Não é este, não é o próximo, mas é aquele depois, 1 e 2 de julho. Ninguém sabia de nada. São João, toda a cidade estava iluminada e toda a gente vinha e fluía em turbilhão, e entre essa gente tinha a minha amada e trazia a amarrar o cabelo negro, a mesma fita da cor do céu, com a mão a tirar. Aquilo que por ti sofri, não quero mais.

devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Claro que sim, estamos cá para responder ao 0238 43 48 00 para aqueles que queiram ser sócios, parceiros e, por que não, importante, somos uma família, todos juntos, claro, todos. Música, amizade, é importante. Ninguém pode existir nesse mundo e ver sozinho. Olha, não se encontra em qualquer lugar. É um tesouro guardado na alma de quem sabe amar. A alegria quando é pra sorrir, na tristeza quando é pra chorar. O amigo é a força que leva você a lutar. No momento em que a solidão mais importante que um amor, ou talvez que a família, sim senhora. Música, e desta vez vamos ficar na voz de Juni, que vai ser de mim. Vamos lá ver, vamos. Não.

Venez en famille, entre amis, mais je veille en touche. On compte sur vous. Une organisation Radio Arc-en-Ciel. Portugal. Portugal é mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer somar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. A sintonia de Portugal. Estávamos então a falar, a preparar a nossa festa dos Santos Populares, no 1 e 2 de julho. Como dizia há bocadinho, daqui por 15 dias lá estaremos. Estão, então, vão estar presentes e pôr em prola, então, os nossos stands, aqueles parceiros que vão estar presentes connosco. E hoje temos em entrevista Sr. Diogo Teixeira, o diretor-geral da Império, que vai nos falar um pouco mais do que será lá apresentado, mas também quem é a Império. Olá, muito bom dia. Bom dia a todos. Tenho que falar bem na frente do telefone para podermos ouvir corretamente. Isso, vou ver. Vai não era assim. Estou? Estou sim. Sim, está-me a ouvir bem? Um pouco melhor. Ok. Então, como estava a dizer, a Império vai estar presente então na nossa festa dos Santos Populares no 1 e 2 de julho, e gostaria então que o Sr. Diogo Teixeira falasse então aqui para o nosso auditório quem é a Império e quais são os produtos que a Império pode apresentar aqui ao nosso auditório. Portanto, a Império é uma seguradora de origem portuguesa. Inicialmente era a sucursal companhia de seguros portuguesa e está presente em França junto da comunidade portuguesa desde 1971 e, portanto, acompanhou ao longo destas 5 décadas a evolução da comunidade portuguesa e das suas sucessivas gerações. E para nós é muito importante manter uma presença forte junto da comunidade, apoiar as festas, os eventos culturais, as iniciativas das associações, nomeadamente no que toca ao ensino da língua portuguesa, para manter viva a nossa comunidade e todas as iniciativas que a apoiam. Ótimo, muito bem. E hoje em dia, nós imigrantes, na verdade, por vezes, um pouco, como é que eu ia dizer, não estamos bem ao corrente de certas coisas. Há sempre possibilidade que vocês possam acompanhar tanto cá como em Portugal, porque na verdade temos lá as nossas raízes e muitas vezes temos ainda assuntos a resolver e nem sempre é fácil para nós, uma geração que nunca viveu em Portugal e não estamos ao corrente de certas leis e tudo isso. A Império pode acompanhar nesse sentido? Exatamente, temos uma rede comercial presente no terreno, muito à volta da região parisiense, mas também vamos até Orléans e temos uma presença junto de Orléans e que tem essa capacidade e esse conhecimento das duas realidades entre França e Portugal e do que é que é necessário. Por exemplo, no que toca ao seguro de uma habitação em Portugal, temos soluções para isso. No que toca à poupança, no que toca a garantir o risco em caso de acidente, etc. E, portanto, procuramos sempre ter os produtos adaptados a uma comunidade que vive cá e lá, e continuamos a tentar desenvolver o máximo possível a nossa oferta nesse sentido. Nomeadamente no que toca ao ramo da saúde, e ainda não está pronto, mas temos um produto em preparação no que toca ao ramo do seguro complementar de saúde, para precisamente apoiar quem está, digamos, com um pé cá e um pé lá em Portugal. E, portanto, esse acompanhamento é um acompanhamento que se faz presencialmente. Os nossos conselheiros vão à casa dos clientes para falar com calma, com o tempo necessário para, digamos, fazer um apanhado das problemas problemáticas da situação de cada um, para oferecer as melhores soluções em termos de seguro, seja seguro de pessoas, seja seguro para os bens, carro, casa, etc. Tenho que é uma questão já de um ouvinte. Em francês, como estava a dizer há bocadinho, podemos falar as duas línguas e aqui em francês. J'ai la maison de mon papa au Portugal, je n'y vais rarement, mais je m'inquiète de savoir que ma maison n'est pas, cette maison n'est pas assurée. Comment je peux, à distance, assurer cette maison, sachant que je ne peux pas me rendre tous les ans au Portugal? C'est possible. Et comme vous voyez, on parle effectivement les deux langues sans problème chez nous. Et nos conseillers sont, pour la plupart, sont nés au Portugal, mais certains sont nés en France aussi. Donc on navigue facilement entre les deux langues. Et effectivement, nous avons un produit d'assurance pour les maisons au Portugal que nous distribuons avec un partenaire portugais, mais qui nous permet à nos conseillers de faire directement la souscription avec soit en présentiel hein, chez le client, soit même à distance par téléphone. Donc je propose à cet auditeur d'envoyer ses coordonnées au travers d'un petit formulaire sur notre site et un conseiller prendra contact avec lui très prochainement. Très bien. Bom, tout de suite e já de seguida podemos dar então todos os dados e como entrar em contacto então com a Império, apesar de vocês estarem presentes e vão estar presentes na nossa festa com o stand para poder promover e dar mais informações, mas já podem deixar cá então como entrar em contacto com vocês. Portanto, o mais fácil para entrar em contacto connosco é ir ao nosso site. Ou então às nossas páginas Facebook ou Instagram e deixar uma mensagem, mas o mais fácil ainda é de ir ao nosso site para preencher um pequeno formulário de contacto com o número de telefone, o nome e o motivo, e depois um conselheiro liga o mais rapidamente possível para marcar um rendezvous. Muito bem. Cá em Orléans, na verdade, não estão realmente baseados, mas há possibilidade, sabemos que é o Sr. Fernando Gonçalves que está sempre cá por cá e não muito longe, não é assim? E há sempre possibilidade, então, nesta área de Orléans, também vocês se deslocarem facilmente. Sim, portanto, o Fernando Gonçalves, de facto, tem essa proximidade com a região de Orléans, é o nosso conselheiro presente, que oferece uma presença na zona, e portanto com alguma regularidade organiza visitas à casa de clientes nessa região, e portanto é uma questão de marcar o dia e a hora com ele, para além de estar presente nos dias 1 e 2 na Festa dos Santos Populares, que temos muito prazer em apoiar. Tenho mais uma questão de um ouvinte. J'ai mon entreprise en France, mais je suis amené à me déplacer souvent au Portugal. Quelles seront selon vous les directives et quel serait le contrat le plus adapté pour mon entreprise et moi qui me déplace au Portugal? Para a empresa, para ser franco, não sei, porque depende muito do tipo de atividade e do tipo de bens a garantir, mas o que é certo é que a título individual e mesmo para garantir a empresa existe a necessidade de garantir em caso de acidente, em caso de morte ou de invalidez prolongada, que a pessoa não possa trabalhar de forma temporária ou permanente, e portanto aí o seguro de vida não é a solução mais adaptada, e o seguro de vida não tem não está ligado a um território, pronto. O que significa que a pessoa estará segura tanto em França como em qualquer sítio do mundo, desde que não esteja numa zona de guerra, o que não é o caso em Portugal. Portanto, é importante ter de facto uma proteção. Nós costumamos ter a surpresa de ver que os nossos clientes muitas vezes preocupam-se muito mais com o seguro do seu carro, que é importante, e é obrigatório, da sua casa, também é obrigatório, mas não tanto com o que poderá acontecer à sua família, com o que pode acontecer à sua empresa, se de facto tiverem um acidente grave e ou já não estarão cá para fazer face à situação, ou estarão numa situação muito enfraquecida, e portanto há soluções para garantir um capital tanto para a família, como também é possível garantir a própria empresa caso acontecer um desastre. Portanto, penso que será essa a melhor solução ou a melhor proposta a fazer numa situação destas. Ótimo, acho que respondeu bem e como estávamos a dizer há um bocadinho, terá sempre a oportunidade então de os encontrar na nossa festa e talvez uma maneira também de trocar dados e poder-se reencontrar novamente com estas pessoas. Eu pessoalmente tenho uma pergunta e é mais a nível da empresa. Há quantos anos existe a Império? Acho que já começou a falar há bocadinho, mas gostaria mesmo de saber há quantos anos existe a Império. E talvez, como é que eu ia dizer, a Império, há bocadinho já acho que já falou, é mesmo portuguesa? Portanto, a Império chegou em França com a comunidade portuguesa com um bocadinho atraso, chegou em 1971, e de facto era uma companhia portuguesa, era a sucursal da Companhia de Seguros Império, que tinha sede em Lisboa. E que era nessa altura a maior seguradora portuguesa. Nos anos 2000 houve várias alterações no setor financeiro em Portugal, muitas fusões, e a Império França separou-se da sua casa-mãe portuguesa e, portanto, é hoje uma seguradora, em termos capitalísticos, totalmente francesa. Pertence a uma seguradora mútua que se chama SMA-BTP, que é a seguradora do setor da construção e das obras públicas, e faz parte desse grupo desde 2011. No entanto, conservou plenamente a sua ligação à comunidade portuguesa, e desde que eu cheguei à direção da Império em 2018, a nossa direção em termos de comunicação, acelerámos, digamos, a nossa presença, ou aumentámos a nossa presença junto à comunidade portuguesa, e portanto aumentámos a nossa presença junto às associações, nos eventos culturais e tudo o que está ligado, digamos, à vida da comunidade portuguesa, porque consideramos que é um elemento muito importante, não só das nossas raízes, mas também da nossa razão de ser, ou seja, de facto, a nossa razão de ser é de estar presente junto da comunidade portuguesa e tentamos fazê-lo do melhor possível. E para nós também é uma mais-valia saber que vocês estão ao nosso lado, saber que estamos bem acompanhados. É muitíssimo importante saber que vocês participam neste nosso evento e saber que a Império segue de longe ou de perto a nossa associação. É muitíssimo importante também. Muito obrigada. Mais uma vez, é com todo o prazer. Obrigada a nós, obrigada por este momento privilegiado e damos-nos então encontro daqui por 15 dias no Parque de Lignerolles em Fleury-les-Aubrais, e deixo exprimir a última palavrinha aqui ao nosso auditório. Mais uma vez agradeço este convite de presença e teremos todo o gosto em encontrar os nossos clientes e aqueles que ainda não são nossos clientes nos dias 1 e 2 de julho. E, portanto, muito obrigado e muito bom fim de semana a todos. Igualmente, tudo bom para vocês. Então, damos-nos encontro daqui por 15 dias. Muito obrigada, um bom fim de semana para vocês também. Muito obrigado. Obrigada. Quando liga a telefonia e sintoniza a Rádio Arc-en-Ciel, liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. A Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. A Arc-en-Ciel, liga-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia.

petit message de la part de Monsieur Pignero de l'Hyper-U de Boulle qui remercie toutes les personnes qui étaient présentes hier soir sur cette belle programmation que Radio Arc-en-Ciel a faite, ainsi que aux Bombos, Zomelantino, José Olivier, au Rinche Folklore, Côte de Main-sur-Loire, au Soleil du Portugal, ainsi que donc Fernando Martins et Radio Arc-en-Ciel qui étaient présents hier soir. Il les remercie car c'était un vrai succès et n'oubliez pas, l'année prochaine, on recommence. Hace tiempo que me has vuelto loca, con tus hermosos besos en la boca. Mis sensaciones siempre me provocas. Hoy te quiero decir: ven a mí, sedúceme, acércate para sentir. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Arc-en-Ciel, la radio 100% différente. 100% différente. Pour votre plaisir. Oh, mais où courez-vous? Faire de bonnes affaires. Ben, où ça? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez apprécier et consommer avec modération. Établissement Marionneau, 1 rue de l'Orme Gâteau, à Sémois. Téléphone 02 38 22 12 22. Le con.

Vamos continuar. A música que vem a seguir vamos ficar na voz de Luís Manuel, Festa na Aldeia. Foi música pedida da parte do Florent. Florent Amigo é o nosso técnico de longe, claro, porque ele mora longe, mas está sempre pertinho de nós, porque ele que grava os nossos programas, onde vocês podem encontrar os podcasts, então nas nossas páginas Facebook, e é graças a ele. Sim, senhor. Obrigada, Florent. E aqui fica Luís Manuel, Festa na Aldeia, que foi pedido da parte dele para todo o auditório, mas também para todos os familiares, para todos os animadores, e nous donne rendez-vous le 2 juillet sur le parc de Lignerolles, car il nous rendra visite. Donc, soyez prêts à recevoir Monsieur Florent. Musique. Na minha aldeia, a procissão que vai passar, a banda toca com toda alegria. Chegou a hora de festejar. À noite as ruas estão iluminadas e tanta gente na rua a passar. É festa em honra de Nossa Senhora e tantas velas que vão no altar. Há festa, há festa na minha aldeia. Rebentam no ar. Há festa, há festa na minha aldeia. À noite à festa vão todos dançar. Há festa, há festa na minha aldeia. Com foguetes rebentam no ar. Há festa, há festa na minha aldeia. À noite à festa vão todos dançar. Vai haver festa na minha aldeia. A procissão que vai passar, a banda toca com toda a alegria. Chegou a hora de festejar. À noite as ruas estão iluminadas e tanta gente na rua a passar. É festa em honra de Nossa Senhora e tantas velas que vão no altar. Há festa, há festa na minha aldeia. Festa, festa na minha aldeia. À noite à festa vão todos dançar. À festa, festa na minha aldeia. Com foguetes rebentam no ar. À festa, festa na minha aldeia. À noite à festa vão todos dançar. À festa, festa na minha aldeia. Com foguetes rebentam no ar. À festa, festa na minha aldeia. À noite à festa vão todos dançar. À festa, festa na minha aldeia. Com foguetes rebentam no ar. À festa, festa na minha aldeia. À noite à festa vão todos dançar. À festa, festa na minha aldeia. Com foguetes rebentam no ar. À festa,

Já dá vontade de férias, sim senhora. De seguida vamos ficar na voz de António Borges, Jacarta. Música que também vão poder ouvir em cima do palco do dia 2 de julho, na festa dos Santos Populares da Rádio Arconselho, no Parque de Linha Rolha. Aqui sentado à frente de um papel, olhando o teu retrato pendurado no quarto onde fizemos tanto mel. E agora o fel começou o seu reinado. Talvez já seja tarde para dizer e assumir algumas culpas muito minhas. Também já não é cedo para escrever, mas não podia deixar coisas entre linhas. Por isso que te mando esta carta num envelope assim tão perfumado. Espero que te encontres bem, amor. Dá-lhe atenção e não a deixes de lado. Guarda na gaveta do teu peito para tu a leres de vez em quando. São as palavras mais sinceras que para ti escreveu o teu António. Que para ti escreveu o teu António. Sei lá se esta carta tem resposta. Pelo que te fiz eu não mereço. Mas se um dia amor estiver disposta a escrever, aqui vai o meu endereço. Moro numa casa de saudade, na rua dos amores infelizes, onde já ninguém, nem o amor, nem o carteiro é que passa duas vezes. Pode ser que fiques com a vontade de escrever também de vez em quando, nem que seja para escrever olá. Ficava tão feliz o teu António. Ficava tão feliz o teu António. A malta só vai nisso. Visitar a família é sempre um compromisso. Deus é castiço, cabelo postiço. Ora, vira, vira, vira, vira e torna a virar. Mexe a bunda, mexe a bunda, mexe a bunda sem parar. Ora, vira, mexe a bunda, ora, vira, mexe a bunda sem parar. Vas-y, allez, allez. J'arrive à la baraque et je suis saoulé, saoulé. Ma femme qui crie dessus, on ne sait pour qué. Et on ne sait pour qué, oh, on ne sait pour qui. L'année va commencer, on va tous travailler. Je garde un miniataire seulement à la télé. Payons les moins, c'est de tout ce que j'ai fait cet été. J'ai fait cet été, oh, j'ai fait cet été. Oh, les vire, vire, vire, vire, y t'en a l'irar. Mes chevondes, mes chevondes, mes chevondes, c'est une parar. Oh, les vire, mes chevondes, oh, les vire, mes chevondes. Vamos ficar com a voz de Jorge Ferreira, o velhinho caminhava, foi pedido da parte do meu ouvinte para todos os papás, pour tous les papas. Um velhinho caminhava, que leur souhaite une très bonne fête des papas pour demain et tout plein de bonheur pour ceux qui sont de ce monde et ceux qui sont parmi les étoiles, et leur souhaite aussi une bonne fête tout là-haut. Um velhinho Et à l'occasion de la fête des papas, n'hésitez pas de passer aux établissements Mariano qui souhaitent aussi une très belle fête des pères à tous les papas. Une multitude de présents vous attendent dans notre boutique. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, à rendre visite et à faire plaisir à vos papas. Et donc n'hésitez pas à passer aux établissements Mariano. Assez-moi, ils vous attendent donc avec de très belles présentations pour vos papas. Mais música, minha gente, vamos a isto. De seguida vamos ficar então na voz de Cris Ribeiro e Jorge Ferreira, a filha dela, ai. De seguida vamos ouvir o último trabalho de Miquel Ferreira. Miquel Ferreira, um dos artistas que também já pisou o nosso palco e que tem aqui o seu último trabalho. Miquel Ferreira, C'est beau comme je t'aime. Merci, la vie, la vie. Il a tout bousculé, tu sais. me dépister. Si fou pour de toi. J'ai plein les mots, oh, oh, je me jette à l'eau. Mas todo filho um dia vou. Saudade, saudade.